GD Produções. GD Produções. Yeah, mais um mês. Fubu. Minha vida que te deixa. Yeah. Música na minha vida é tudo o que um cria. Aquele momento para quem está ouvindo, sente e goza forte. Bem flan, será que vos acima paixão que um tenho para sempre? Bem flan, será que vos acima paixão que um tenho para sempre? Yeah. Música na minha vida é tudo que eu tenho. Naqueles momentos que está em solidão, chega ali, tá escrevi tudo que eu tá senti. Na live está entendi que tá falta mais nada. Que ali me completa és um. Me flã, será que vos tá acima paixão que eu tenho para sempre? Me flã, será que vos tá acima paixão que eu tenho para sempre? Yeah. Se música na boa vida tá ganha, tá em frente de vai mais longe, gente tá seguir vontade. Um tom está entendi, um que está gente. Mas desde pequenote é que lhe curti. Bem flã, será que vos acima paixão que um tenho para sempre? Bem flã, será que vos acima paixão que um tenho para sempre? Se música na boa vida tá tudo joia e alegria. Cabo deixa ninguém estar a boa vida. Que li para tudo que está compreendi. As palavras que tá vivi. Pra que li só pra que li. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. É tudo que um tem na minha vida é. Tudo que me crê é um completa. É tudo que eu tenho na minha vida. É. Yeah.